Comando, controle 19, decimal 8. Afirma, 19, responda 56. Planejamento correto, deixa eu parar para o pushback funcionamento. Funciona quando pronto, responda 56. O Nuno 64, autorizado para uso, pistola 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 2, 9. Sim, 1, 0, bom, 1, 9. Sete nove zero, decola 58, controle 19, decimal 8. 98, azul 2790. Controle, azul 2790. Para o controle? O azul 2790. Azul 2790, contato radar, saída MOMO, nível 160. Momo no 60, 2790. Forma Oeste, autorizada descida para o estúdio de tráfego local, frequência livre. Rio 2018, autorizada descida, tem inscrições para nível 050. Luna 964, desce para 2500 pés, autorizado o procedimento da RINAVE, reforça no servido 366. Afirmativo para 2500, autorizado a RNAVE, vai reportar no Sierra Vitor 366, 1964. Avião 5073, contato, correção, serviço radar encerrado, um minuto para posição coral, chame Léus, em 120, decimal 1. 120, agora, realmente. Controle, libera o azul 2790 da restrição? Afirma, sem restrições, é nível 160. Tem restrição para nível 160, obrigado, 2790. E o 2782, então, aproveitar para destino? Tá para destino é a 030, 2782. Autorizado, direto destino. Direto destino, o 2782. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Salvador, boa tarde, azul 499, vai dar mais informação lá. Chegada Mari, desse mantenho 50. Chegada Mari, desse mantenho 50, 050, azul 4196. Entendi, Jurete, autorizado o táxi, ingresso no 7, reporte de área de pronto. Uno 64, no solo 01, direito 21, decimal 9, solo. Direito 219, bom serviço. Livrou na Fox, troca. 64, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 0620. 3590, reduz a velocidade para 250 mais. autorizado a decolar no 7, Juliette. Vento 1, 40 graus, 109. Do Valença, no meu pé, corredor Axé, decola da 17, curva direita, aciona 0127, controle 19, decima 8, cotejo. Tem Juliette, decola 04, controle 19, decima 8. 04, bom voo. 1964. Gente, Torre 1895. Torre 1895, Torre Salvador, gol 1-9-64, passando 3-6-6, interceptando o final do RNAV 10. Gente, aguarde atualização de pouso, gol 964. Vai aguardar. 0-1-8, descer para 2500 pés, utilizado para o procedimento, reforçar na final. 1500. Depois da noite. Sorte no 397, 140 a bordo, 4 horas de frente, Galeão. 397, 1140 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre, 1-8, 1-9-5, bom gol. 1-0-1-4, Índia Alfa, 1-8-9-5, obrigado, tem uma boa no link, 397. Colono 64, táxi via Juliette, passou número 2. Juliette 2. Azul 2788, chama centro de si, senhora 26, decimal 85. Colono 2685, 2782. Boa tarde, bola 397, ponto 0 0. 397, gente, mantém para a espera. 394, passagem autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 4, 0 graus, 1, 0, 9. Afirmativo, autorizado pouso, 1964. Autoriza o azul 2790, voada presente em paz? Azul 0 confirma? Autoriza voada presente em paz, azul 2790. Aguarde. autorizado o lançamento de dados sobre aquilo. Daquilo está agradecido. Controle 1885, está autorizado a RENAVE? Autorizado a RENAVE, 1885. Autorizado a RENAVE, 1885. 1885, reduz a velocidade para 1.70 nós. Número 3 na aproximação, desça para 2.500 pés. Ajuste no 0.4. 2.500 no 0.4, reduzindo, voo no 885. 2.0 no 8, torre 2.895. 2.895, abaixando. 1885, tráfego 11 horas 10 milhas, sobre o servidor 366, com 1709 de Black Speed, tráfego da companhia, cruzando 3 mil pés, descida para 2.500. Ok, estamos reduzindo hoje. Baixo o visto, táxi autorizado, aposta táxi é Romeu. Torre 2895. 64, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, vai reportante da Juliette, 1964. Quilo. Juliette, cadê que quilo? Autorizado, descida, reporte, cruzando 4.500 pés. Quilo, reportando, cruzando 4.500. Juliette, cadê que quilo, controle? É que nem quilo, controle. Mantém o setor oeste dele, está perigo, vira o tráfego em aproximação. Informo o tráfego na posição de 2 horas, 8 milhas, como nordeste, cruzando 065 em descida 050. Azul 41 no meio, reduz a velocidade para 1909. 41 no meio, reduzindo. 3560, reduza para 200 nós. Reduzindo. Azul 41 no meio, autorizado descida para 2.500 pés. Informa ajuste, 1014 na 014. Autorizado para 2.500, 1014, azul 41 no meio. Always. 119, décima 8, igual no 397. Guarulhos, nível 340, via Perzulu 1-0, saída da El e da Mótica, decola da 1-0, curva direita, aciona 5-4 no 2, chama controle 1-9, decima 8, proteja. Decola curva direita, da El, transição Mótica, 5-4 no 2, 19-8, 9-5-5-3. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama. Vitor Indy Juliette, frequência livre. Azul 41 no meio, tráfego 12 horas 8 milhas, mantendo 1609 nós de Glass Speed, John Blank 737, cruzando 3 mil pés, em descida para 2.500. Por gentileza, reduza para 1709. Gente, reduzindo, azul 41, 1 sinal visual, gol 1885. 1885, torre 2895. 2895, boa tarde. Oi, boa tarde, bom 85, final do novembro. 85, continua a aproximação, aguarda a realização de pouso. Guardando, 85. Ninja Eco, inicia espera no setor, 360 para sua esquerda e aguarde para final no 7. Ninja Eco, espera à esquerda, Ninja Eco. Tem 3560, desça para 2.500 pés, informa o ajuste no 014. 2.514, 3.560. Autorizado RNAV, 0496. 4196, autorizado o procedimento da RNAV, reporte na Serra Vitor 366. É, autorizado RNAV, 0496. O 367 pode voar na Pro de Monte, Jô? Alô, Samaru, gol 208, lembrando pela foto. 208, táxi alfa, repartente da Juliette. Não. Salve Salvador, boa tarde, esse é o TAR-3193. TAR-3193, saída prevista da EL Lideirume, aguarde cópia. É, da EL, confirma? Da EL Lideirume. Da EL Lideirume. Vou no 256, pushback somente, tá na 04. Tem ainda espera já, tem outro tráfego já na sequência para pouso no 0, impossibilita seu pouso 1 no 7. Mantenha esperando o setor e aguarde autorização para final no 7. 7, saída da EL, Lideirume. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5443, chama controle 1-9, decima 8, coteja. Autorizado 360, Galeão, OP November 857, da EL Leda Irume. 5443, meu transponder, você com controle? 1198. 6 no RNAV da 1-0. Suficiente, continua a aproximação, vai autorização de pouso 4196. É, vai autorização de 4196. Seguir a Juliette, portão 9. Juliette para o 09, gol 209. Chanela 326, contato radar estabelecido, 1 minuto para Coral, para interceptar a chegada a Mário, vindo para o Edmário, descendo ao 050. Pelo aqui, chegada a Mário, para o Edmário, desce ao 050, 885, solo 16, direito 219, solo 19, ok. Boa tarde, boa noite, 85, boa tarde, boa noite, 85, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, boa noite. Farol de Itapuã, chama controle 1198. Azul 416, autorizado o pouso pistão 0, informa o tráfego à sua esquerda se aproximando do pistão 7. Tráfego lento pela projeção não interfere no seu pouso. Autorizado pouso 130 graus 101. Autorizado pouso para azul 4196. Gente, aguarde, está 9553. Fono 256, tem 1-66 a bordo, 2:53, altera na Recife. Afirma 1-66 a bordo? Afirma, Fono 256. Gente, é, Fono 256, tem condições para fins de pesquisa, chamar para decolagem a posição torre em inglês? Afirma o voo 256. Muito graças, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 18, esse manual tem bom voo. 10 no 4, táxi via Alfa, ponto espera 295, voo 256, bom dia. 85, mantente da Juliette, seu portão está sendo definido. Quem está no 85, acabou de chegar a informação aqui, táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 85. 390, Centro Recife, 1260. Oi, boa tarde. Boa. É 3560, Torre 1895. Atua no 6, solo azul no 8, libra direita, chamou 219, solo. Direito 219, solo azul 4196, boa tarde. Roger, go 1256, maintain position. Maintain position, go 1256. Azul 4196, táxi de Alfa Juliette, portão 03. Táxi Alfa Juliette, portão 03, azul 4196. Torre 560, autorizado para uso, pistão 0, vento 1, 20 graus, 10 nós. Autorizado para usar 3560. Papapate, Arinja Eco, solo os 20, combate e estaciona. Autorizado, direita, parte o 5, estaciona a frequência livre de Arinja Eco. Oceano 632000, controle de Salvador. 632000, escuta. Positivo, o senhor executa o RNAV ou o NDB Zulu? Solicita NDB Zulu. Confirma, o VRDM Zulu não está operando? Vamos executar o NDB Zulu sobre o rádio farol Simbra. Desça para 2014, ainda na chegada à mar. E aguarde para curvar à direita para o rádio farol. Então aguarda NDB Zulu, desce 2000, 0146326. Oscar Lima Alfa, o controle de Salvador. E voo visual de Montes Claros para Salvador, ajuste 1014, prossiga no visual e sempre na escuta. Xenem 142, informação em curso, Oscar. Passando para quanto? Informação Oscar, pronto. Xenem 142, autorizado para Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Colada pista no zero, curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Responda 5446, controle 119, decima 8. 0449, decola no 10, agora está junto, 442, 19, 8, é o controle. Sarrazo 942, já posso pescar aqui, Renan. 256, line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, go 1256. Do Salvador, cordial, boa tarde, é o azul 2714 na 3000, baixo 2, baixo 3, ciente da informação, Oscar. Autorização para barreira, Sierra Novena, Barbo Romeu, nossa saída autorizada, quando possível, por favor. Azul 2714, só um minuto, por favor. Para a cota, prepara a cota aí, deixando só um minuto. Momo 13, Vatap. Momo Vatap, graças. Alvo, tá 3460, 3560. 3560, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4. 6326, processo de saudação, Salvador está totalmente visual. Curva à direita, rua, vai da proa do rádio para cima e descida para 2000 pés. No litoral, uma aeronave de pequeno porte voando de Salvador para Valença, aproxima-se do farol da Barra, mantendo 1000 pés. Informação de tráfego para o Oceano 6326. Estimativo 6326, sim para 2000 pés. Oceano 3560, na Juliette, certo? Passagem é a companhia que está descendo o táxi, através 08, que é na Juliette, da passagem, 3560. Azul 27 no 4, protocolo. Afirma, senhor, prossiga, 27 no 4, protocolo. Azul 27 no 4, autorizado barreiras, 160, rota do plano de voo, sai da Momo, transição Vatapa, primeira curva à esquerda, transponda 5433. Autorizado nível 160 barreiras para o azul 2714. Saída Momo, transição WhatsApp, curva esquerda, 5433 no transponder, 2714. Volta puxa. Volta puxa. Two 56 airborne, that's 24, the pass cover the control 119.8. The 9-8, good afternoon, go 1256. VBZU no 0, nível 360, saída da L, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5435. To control, good afternoon, this is go 1256, passing a 1400, the Puka departure. This is go 1256, control, ready again, take proceed as clear. Proceed and via Puka, go 1256. Salvador, está 9553, próximo ponto de 0 da 1 para a próxima decolagem. Salvador, Verosca Whisky, frequência livre, chama para o retorno. Está 9553, atualizado a linha e decolar, piso 0, vento 130 graus, 109. Decola, está 9553. Tango Juliette Quebec Kilo, suba sem restrições para o lançamento, certo? Oceano 6326, distância para cima, 8 milhas, está autorizado para aproximação, informe o contato visual com a cabeceira. Afirmativo, já está visual com o campo 6326. Gente, aguarde transferência de comunicações. Entendi. Alpatango, Eco Delta Force, ao controle. Transponder 2222, operação visual, ajuste 104. Um 6326 solicita descida para 1700 pés. 1700, autorizado. Relativo, 1700, 6326. 953. Vai passar 2000 pés. 9553, deixa o controle. Contato rabaixo estabelecido após 2000. Gira direita, lenda, lenda, lote, vai suba sem restrições, cabelo. Direto, lenda, da presente, sem restrição em 3340, dança 9553. Oceano 1326, contato visual com a cabeceira, reduz a chega o trem, chave torre. 11895, cabelo. Reduzindo 1895, 6323. de Salvador, Oceanair 6326, 3 milhas de Simbra. Papai Uniforme, Juliette Papazulu, controle. 7, 6, 6. Você descida para 3.500, prosseguida para Salvador. O tráfego voa caixa preta. 9.3, está pronto para pushback e acionamento, porta 11. 13.9.3, autorizado, push por táxi. Te matar. Para o Oscar Lima Alfa, Juliette Papa Zulu e Eco Delta Fox, lançamento de paraquedismo em Veracruz. Fome, se tiver condições de voar direto pro farol da barra. Gol 1256, Kentucky Center, frequency 126.85, over. Contact Center 126.85, go 1256, good day. Thank you. É o controle. 9553, prossiga. Eu sei que o senhor se esmerou na navegação de Salvador para Guarulhos, mas se não for interferir muito com a sua navegação, o senhor pode voar direto para o base. Direto para o base, então na presente, é bom que curta a gente. Está no 9553. Muito obrigado. Salas 32, direita, chame Salona 219. Direita 219, 6326. Solo Salvador, boa tarde, Oceanair 6326, tá livrando via Eco. Oceanair 6326, boa tarde, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, 6320. Clã 9553, chame Recife 125, ONU, caso negativo, ONU 238, boa viagem. 251238, 63, 15, acionário, posição 1 no oposto da Arizona. Confirma, senhor. Senhor, 63, 1 no oposto da Arizona. 3 no 5, só um minuto. Oxe, na 63, 2000, mantendo posição, aguardo antes da Juliette. Antes da Juliette, aguardo, 63, 2000. O Oxana é 63 no 5, tá totalmente pronto, puxa. Como é que foi? Autorizado pros portais. Autorizado para o 63, não. Portanto, 3196, contra baixo, porta 612. Tá 3193, autorizado táxi, é bom através do portão 612. Autorizado táxi, vai reportar para Papa Lima Alfa está autorizado a descida para 1.500 pés e ao passar, ou melhor, livrar 3.500 para 1.500, vai coordenar em frequência própria no espaço aéreo Golf os tráfegos voando desse setor câmbio. E após, retorne a este controle. Zuno, posição 612, assistente da Papa, autorização Brasil. Genera 321. Prepara a Arbor, após sair da Arbor, após elétrica, guarda a copa. Arbor, leva a no 4, 8, 6, 3, 2, 1. Solo Salvador, azul 2714, pronto táxi com 58 a bordo, 58. Perdão, senhor. Azul 2714, aqui está 74 e mantendo posição. Para o Salvador, ajuda 4, pronto táxi, 55 a bordo, autonomia 5 horas e meia, alternando palmas, pronto táxi. Ajuda o Sérgio no 4, completo 55 a bordo, táxi até 7 para 3, mantém posição. É, confirma, senhor, não copiei. Ajuda o Sérgio no 4, copiado 55 no PB, táxi até 7 para 3 e mantém posição. Já saiu do passo 3, mantém posição, 27 no 4. 293, mantém posição, guardando. Juliette, quando é que é lá? Escuta. Você está coordenando em 1, 2, 3, 4, 5? Momento não, só pilotamento. Ah, ok. Vão ter duas aeronaves de pequeno porte para passar aí próximo a Veracruz. Um é o Oscar Lima Alfa, que está em Caixa Prego, e o outro é o Juliette Papazulu, que está ali em Valença. E essas aeronaves estão evoluindo em voo visual para Salvador. Ah, positivo. E, inclusive, eu já os informei a respeito do lançamento de paraquedista. Eu vou apenas efetuar uma retificação. A segunda aeronave, Juliette Papazulu, está indo para João Durval Carneiro, está próximo de Valença. Duas ou mais aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. 6326, Juliette Portão 01. Juliette para 01, 6326, boa tarde. Salvador, o Xanamé 142 no 182 para o estacionamento. 142, autoridade de transporte. Agora, contra-ataque. O T-393 vai ser preterido da aeronave. Na parte 3, é curva divergente, eu sou aqui, aguardando. Azul 2794, após o ingresso do Foca 100, taxia via Índio, ponte para dono 0, torre 1985, nível 1-0 no 4. Após o Foca da Avianca, Azul 2794, prossegue até a Índia, ponte para dono 0, com a torre 1895. 1393, segue a ATR via Índio, ponte para dono 0, torre 1985, nível 1-0 no 4. Xenemia 321 no Brasília, autorizado, via Pazulu no 7, nível 360, saída da Rapó, após chegou a posição elétrica, primeira curva direita, transponda 5454. Autorizado, Brasília, nível 360, decolo da 1-0, curva direita, Arbor, Elefa, Super Zulu no 7, Apino, Brasília. Aciona 5454 e o controle é 1198, Ocean 6321. Correto, reporte Ocean. Chama lá. 1-0, Ocean 2794, autorizado a linha e mantém vista na 0. A linha mantém na 1-0, 2794. Para o táxi, Xenera 6142, com PLV 104, autonomia 3 horas e 50, alternando com o motor da Maranhão. Xenemia 142, autorizado a táxi via Índia, ponte espera da 1-0, torre 1-8, espalha 95, negão 1-0, 1-3. Táxi, ponte espera a 2-1-9-3, mantém um ponto de espera. Xenemia 315, decolado 42, controle Salvador 1-9-18. Salvador, obrigado, boa tarde. Salvador, Xenemia 315, decolado da El, nosso escuta. Xenemia 315, ao controle, contato radar, suba sem restrições. Após 2000, voa lenda da lenda mágica. Após 2000, lenda da lenda mágica, sem restrições. Xenemia 315, obrigado. Decolagem autorizada, pista no 0, vento no 3, 0 graus, no 3, 9. Colagem autorizada, 2794. Positivo, livre. Juno 93, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Pro 070, a prova rotatória. Aprovando do momento. Corrigindo a posição. Decolado 45, controle Salvador 119, decimal 8. 198 Salvador, senhora, azul 27, 104. Voando para Paripe, cruza final da pista 190 do aeroporto internacional, 15 milhas afastadas. Matheus, confirma que é um da Panamá. Controle Salvador 206, 109. Joker 06, para o controle? Joker 06. A senhora é identificação? Identificou o Joker 06. Pare em frente. Mostra. Sua escuta. O 2714 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Sobe sem restrições, 160, 2714. Joker 06, contato radar, azimuth 209 a 58 milhas, cruzamento. Proteção de Lente Quebequilo. Para descida, está autorizado, ajuste 1093, informe passando 4000. Quebequilo vai acender para 1095. Ah, quero desculpar, livro 95 para 1115, livro. Considerado, fazerá pronto para o segundo lançamento. Salvador, boa tarde, 1097, informação, Victor. 1097, controle, meu cordial, desça para 8000. A chegada é a bomba, pista 10, ajuste 1013. Bomba 0013, 8000, 1097. Decola a pista no 7, corredor forte inicialmente. A primeira curva à esquerda, transponda 0260. Afirmativo, esse controle está encurtando a sua trajetória para pouso. Grato. Ok, grato. Lógico, Mike Yan, que acionamento táxi torre 1 no noite, só 95, voo. Salvador, boa tarde, gol 1454. 1454, Confins, autorizado via Pesulu 21, nível 360, saída Arbor, após voo Elefant, após voo posição Nidmon, dessa ferrovia. Primeira curva direita, transponda 5123. Autorizado, Confins, nível 360. Abrisulu 2-1, decola na saída Arbor, Elefa, Nítigo, após intercepto aerovia, Abrisulu 2-1, transponde 5-1-2-3, gol no 4-5-4. Reporta, puxa. Vai reportando. Prossegui como autorizado, se possível, pro Gerulho. Está autorizado, Leda. Leda, na 393. 3-1-7 da Papá. O Eco Delta Fox prossiga para a final da pista 1-7 e chame a torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5 Delta Fox. Tranquilo, pronto para o segundo lançamento. Positivo, livre. Graças por agradecida. Eco Delta Fox, vou direto ao final 1-7. Chame contra final. Chamará final da 1-7. Dormiu direto TAP no 013, passarei 2231. 315 para sua informação, tráfego à esquerda, afastado 19 milhas, rumo nordeste, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, voando de Porto Seguro para Natal. Informação de tráfego. 315, tráfego à esquerda. Joker 06, tráfego, posição 11 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passando 130, subindo para o 360. Informação de tráfego para o Joker 06. Estou autorizado a descida em fase passando 4.013. Fecha número 42, decolada 149, transponder 5446, chame controle, 198. 5446, 198. Controle, Salvador, muito bom dia, Oxanel. Boa tarde, Oxanel 142. Oceano 642, o transponder 5446. 5446, senhor. Recebo 5456. Quer confirmar, senhor? Confirmo sim, seu transponder está errado. O código é 5446. Acabamos de mudar, está aqui 5446. Acho que ele mal para a curva à direita na Pro 150, informe o contato visual com a cabeceira 17. Usando 150, foi uma área visual, acho que ele mal. Oceano 642, contato trabalho estabelecido na mudança do corte. Ok. Azul. 2009, ponto nas buchas. Vindo agora, obrigado, bom dia. Oceano 6315, tráfego superado à esquerda, suba sem restrições e chame Recife. A frequência 1251. 25163, 15. Na aproximação, aguarde autorização, Costa de Mal. 3193, voe direto a Irune. Irune, afirmativo, 3193, Irune, suba restrito ao nível 180. Azul 2714, direto Barreira. DCT Barreiras 2714, muito grato, senhor. Na sua escolha. Jetka Beck Kilo, frequência livre. Azul 2776. Azul 2776, vou entrar. Livrando 190 para 170, na prova de Santana. Azul 2720, controle, prossiga na descida até o nível de voo 1110. Até 1110, Azul 2720. Tá. Eu acho que ele malta, o pouso vai ser em frente ou base pela esquerda? A intenção é vista no 7, vista 1-0. Cruzamento no nível 190, aeronave gloriosa Força Aérea Brasileira. Motivo pelo qual eu restringi a 180 também. Gente, 39. O Gol 1097, informe quando tiver condições de voar direto para Serra Vita 366. Trido 2231, velocidade 230 nós. 230 nós, 2231. R97, desça para 2.500. Pelo Romeu, acho que inicia e descida agora para 1.500 PR, 1.013. Volta o 366, 097. Volta o R97, direto, Serra Vita 366. Vou botar 1 quilo, Romeu, acho que é Salvador. Marquinhos, que é autorizado ali, mantém-se no 7. 10-1-3, autorizado o táxi, até o ponto de da 1-0-295, chanel 6321. 1-0-2-9, número 2, setor, aguarda, gol 2009. Aguarda 2-0-0-9. Salva, Salvador 3567, informação para a nossa autorização Brasília. 3567, autorizado Brasília, meu 2-1-7, nível 360, sai da bomba, beleza. Segura a curva direita, transponda 5474. 393, livre da restrição, voando em Rumi, subindo para o nível de voo 3612-0. Reitero, o tráfego informado já foi superado. Chame Recife na frequência de 125 1, e boa viagem, 393. Subindo 360, vai chamar 251, boa. Voo nível 320, saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5462. Não copiou, pode ser um comando. Responda 5462, o seu 4065. 5142. 4462 é o código transponda, controle 198. Correto, falta o curso do 4065. Falar ao 55, curva à esquerda, rumo ao corredor forte, reporte livrando o eixo no zero. Curva à esquerda, reportará livrando o eixo, lógico, como é que é? Visado táxi, pátio, taxi Índia até o ponto de espera da 10, 10 no 3, gol 1454. Tudo descida. 2726, descendo com 1000 pés, 1100. O azul 2726. Tiet, azul 2746, razão subida. Só a taxa 6 prossegue decolagem, é isso? Eu acho que a Lima Alpha tem que ser via Alpha, na ponta da Gilete. Alpha, qual é o 2009, autorizado por Sport Taxi. Barreira, azul 2704. Positivo, o senhor está sendo vetorado para evitar tráfego. Me emociona, se escute. Atingi 5.097. O gol 1097 desça para 2.500 pés. 2.500. Em caso de falha de comunicações, da radial 280 do VOR Salvador, vai curvar à direita para o Rádio Farol Simbra, em descida para 2.000 pés, para o NDB Zulu, pouso pista 1-0. Proa 40, em caso de falha de comunicação, na 280 do VOR, a proa Simbra para o ADF da pista 1-0, passaria do 2-2-3-1. Gol 1097, está agora 7 milhas e meia para o Serra Vista 366, autorizado a aproximação, Renato. Renato, você não deve aproximar, você vai reportar estabilidade 10 para 7. Azul 27, 2.